não me deixando pronunciar palavra. Entram Frei Lourenço e Paris, com músicos. Frei Lourenço diz: a noiva já está pronta para a igreja. Capuleto diz: sim, para ir para a igreja, sem que nunca possa de lá voltar. Ó filho, a morte, na véspera do dia de tuas núpcias, deitou-se com tua noiva, é minha herdeira, cortejou minha filha. Morrer quero, para levar à morte o que possuo, vida, bens, tudo é dela. Paris diz: quis tanto ver a face deste dia, para enfim contemplar este espetáculo. Senhora Capuleto diz: dia infeliz, maldito, desgraçado. A hora mais triste que já viu o tempo em toda a sua peregrinação comprida e laboriosa. Uma só filha, uma só, pobre filha, e tão amada, para gozo e consolo um ser apenas, e a cruel morte arrancar-me, assim, da vista ama diz: ó dia triste! Ó dia triste! Ó dor! O dia mais escuro e lamentável que eu vi em toda a vida! Ó dia triste! Ó dia odioso! Ó dia! Ó dia triste, nunca vi dia de tão densas trevas! Ó dia triste! Ó dia! Paris diz: ludibriado, ofendido, separado, desprezado, destruído. Morte odiosa, ludibriado por ti, cruel morte, arruinado de todo. Ó amor! Ó vida! Não, vida não, amor na própria morte. Capuleto diz: odiado, desprezado, desolado, martirizado, morto. Inconsolável tempo, por que motivo vieste agora matar, matar nossa solenidade? Ó filha! Filha, não, alma querida! Já não vives, morreste. Ah, minha filha já não vive, com ela, sepultada vai ser minha alegria. Frei Lourenço diz: calma, peço-vos, a cura da desordem vir não pode da desorientação. Tal como vós, tinha o céu parte nesta bela criança. Agora o céu tem tudo, o que é, por certo, melhor para a donzela. Não vos fora possível subtrair da morte a parte que tinhais nela, mas o céu a dele vida eterna vai dar. O que queríeis era vê-la elevada, todo o vosso céu consistia justamente nisso. E agora lastimais, vendo-a exaltada, tão acima das nuvens, no alto céu? Com vosso amor amais a vossa filha tão mal que vos mostrais desesperados por sabê-la tão bem. As bem casadas não são as que assim vivem muito tempo, mas bem casada está quem morre cedo. Interrompei o pranto, sobre o belo corpo espalhai bastante rosmaninho, e, tal como é de praxe, em suas vestes mais vistosas levai-o para a igreja. Embora chorar mande a natureza, ria razão ao choro da tristeza. Capuleto diz: tudo o que havia para o festival usado ora vai ser no funeral. Os instrumentos viram melancólicos sinos, nosso festim, jantar funéreo, nossos hinos solenes, puras nênias, as flores nupciais irão de enfeite servir para o cadáver, transmudando-se, assim, em seu contrário as coisas todas. Frei Lourenço diz: retirai-vos, senhor, acompanhai-o, minha senhora, e vós, conde, também. Que todos se preparem para o belo corpo levar à tumba. Porventura o céu vos pune por qualquer maldade, não o irriteis, pois essa é a sua vontade. Saem Capuleto, a senhora Capuleto, Paris e monge. Primeiro músico, por minha fé, podemos guardar as gaitas e ir embora. Ama diz: ah, meus homens, guardai-as, guardai-as, que isso é um caso doloroso. Primeiro músico, ó, é certo, poderia ser melhor. Entra Pedro. Pedro diz: músicos. Olá. Alegra-te, coração, alegra-te, coração. Se quereis que eu viva, tocai alegra-te coração. Primeiro músico, porque alegra-te, coração? Pedro diz, ó, músicos, porque meu próprio coração toca, o coração me pesa de tristeza. Ó, tocai uma litania alegre, para reconfortar-me. Segundo músico, não, nada de litanias, não é hora de tocar música. Pedro diz, então não quereis tocar? Músicos, não. Pedro diz, nesse caso vou tratar-vos como mereceis. Primeiro músico, de que modo pretendes tratar-nos? Pedro diz, não será com dinheiro, é claro, mas com pilhérias. Vou arranjar-vos um arranhador de rabeca. Primeiro músico, nesse caso eu arranjarei para ti um servente de cozinheiro. Pedro diz, e eu vos atirarei na cabeça a faca do servente de cozinheiro. Eu sou assim, não levo semínimas para casa. Vou fazer de vós rei fa. Tomastes nota? Primeiro músico, se de nós fizerdes rei fa, viraremos notas. Segundo músico, por obséquio, esconde essa faca e mostra o espírito. Pedro diz, tomai cuidado com o meu espírito. Vou malhar-vos com o meu espírito de aço e embainhar minha faca. Respondei-me como homens, quando a dor e a tristeza libertinas me oprimem a cabeça e o coração, a música de notas argentinas. Por que notas argentinas? Por que música de notas argentinas? Que dizeis a isso, Simão Catling? Primeiro músico diz, ora, senhor, porque a prata tem um som agradável. Pedro diz, tolice. Que pensais, Hugo Rabeca? Segundo músico diz, penso que notas argentinas significam que os músicos tocam suas notas para adquirir prata. Pedro diz, oh, peço perdão. E sois cantores. Vou dar a explicação por vós. A frase música de notas argentinas significa que os músicos nunca veem ouro com suas notas. A música de notas argentinas com seu poder me deixa outra vez são. O primeiro músico diz que sujeito pestilencioso. O segundo músico responde que se enforque. Vamos, entremos, para assistir ao enterro e esperar pelo jantar. Saem. Ato 5. Cena 1. Mantua. Uma rua. Entra Romeu. Romeu diz, se eu tiver de dar crédito à verdade do sono aduladora, os sonhos dizem-me que está iminente alguma alegre nova. Em seu trono sentado está de leve o senhor do meu peito, e o dia todo com risonhas imagens um espírito desconhecido me ergue do chão duro. Sonhei que meu amor tinha chegado e me encontrara morto. Estranho sonho, que não destrói no morto o pensamento. E com beijos tal vida me insuflava que eu revivi imperador tornei-me. Quão doce deve ser o amor possuído, se assim tão venturoso é sua sombra. Entra Baltazar, de botas. Notícias de Verona. Que acontece, Baltazar? Frei Lourenço mandou carta? E meu pai, está bem? Minha Julieta, como a deixaste? Torno a perguntar-te, nada irá mal, se bem ela estiver. Baltazar diz, então ela está bem, nada está mal. Seu corpo está dormindo no sepulcro dos Capuletos e a imortal essência vive agora entre os anjos. Vi quando ela foi deposta na tumba da família. Perdoai-me por trazer-vos tais notícias, mas destes-me, senhor, essa incumbência. Romeu diz, é assim. Então, estrelas, desafio-vos. Sabes bem onde eu moro, vai buscar-me papel e tinta e aluga-me uns cavalos. Partirei esta noite. Baltazar diz, revesti-vos de paciência, senhor, vos peço, tendes pálidas as feições e desvairadas, pressagiando desgraça. Romeu diz, não, enganas-te. Vai logo e faz o que te disse há pouco. Não me mandou o monge alguma carta? Baltazar diz, nenhuma, bom senhor. Romeu diz, bem, não importa. Vai tratar logo de alugar cavalos, irei já para casa. Sai Baltazar. Bem, Julieta, deitar-me-ei ao teu lado ainda esta noite. Procuremos os meios. Ó desgraça, como rapidamente te intrometes nos pensamentos dos desesperados. Lembro-me de ter visto um boticário mora aqui perto não faz muito tempo, maltrapilho, de senho carregado, a separar suas ervas. Rosto esquálido, tinha roído até aos ossos a miséria. Pendida havia-se uma tartaruga em sua pobre loja, um crocodilo morto e empalhado, e muitas outras peles de peixes desconformes, pelas sujas prateleiras, uns montes miseráveis de caixinhas vazias, potes verdes, bexigas e sementes bolorentas, restos de fios, velhos pães de rosas, magramente espalhados para efeito. Vendo tanta miséria, a sós comigo observei que se alguém necessitasse algum dia veneno que, sob pena de morte agora não se vende em Mantua, ali vivia um desgraçado escravo que de certo vendera. Oh, essa ideia veio muito antes da necessidade. Esse coitado vai vender-me a droga. Se não me engano, a casa é aqui defronte. Sendo feriado, a loja está fechada. Olá, ó, boticário. Entra o boticário. Boticário, quem me chama com tanta força? Romeu diz, vem aqui, amigo. Vejo que és pobre, toma estes 40 ducados, mas arranja-me uma dracma de veneno, mas droga tão violenta que tão veloz se espalhe pelas veias, que a pessoa cansada desta vida, bebendo-a, caia morta, e que do corpo o fôlego se aparte tão depressa como a pólvora acesa, ao desprender-se do fatal vende do canhão medonho. Boticário possui esse veneno perigoso, porém as leis de Mantua morte certa cominam para quantos o venderem. Romeu diz, és tão nu e tão cheio de misérias, e a morte ainda receias? Tens a fome nas faces, as angústias e o infortúnio de fome em teu olhar estão morrendo, do dorso pendente a miséria e a ofensa. Não se te mostra amigo o mundo e, menos ainda, a lei do mundo. Em todo o mundo não há uma lei para deixar-te rico. Não sejas pobre, então, passa por cima da lei e toma isto. Boticário, aceita a minha pobreza o que me dás, não a vontade. Romeu diz, não a vontade, pago-te a pobreza. Boticário, ponde isto em qualquer líquido, tomando, embora resistência possuirdes de 20 homens, caireis de pronto morto. Romeu diz, eis teu ouro, veneno mais nocivo para as almas dos homens, que mais crimes têm cometido neste mundo sujo, do que essas pobres drogas misturadas que não podes vender. Dei-te veneno, não tu a mim. Adeus. Compra alimento e engorda um pouco mais. Vamos, cordial, não veneno. Ao sepulcro vem comigo de Julieta, mostrar que és meu amigo. Saem. Cena 2. Verona. Cela de Frei Lourenço. Entra Frei João. Frei João diz, santo irmão franciscano. Olá, irmão. Entra Frei Lourenço. Frei Lourenço diz, a voz é de Frei João. Deve ser ele. Ó tu que vens de Mantua, se bem-vindo. Romeu que disse. Ou então, se o pensamento mandou escrito, dá-me sua carta. Frei João diz, fui procurar um frade de nossa ordem de pés descalços, que visita os doentes, para ir comigo a Mantua, mas os guardas da cidade, pensando que tivéssemos estado numa casa em que a infecciosa pestilência domina, as portas logo fecharam, não deixando que saíssemos. Desta arte minha pressa de ir a Mantua ficou parada. Frei Lourenço diz, e quem levou a carta para Romeu? Frei João diz, não pude remetê-la e lá que outra vez tentei, embalde, achar um portador para levá-la, tanto medo tem todos de infecção. Frei Lourenço diz, quanta falta de sorte. Por minha ordem, essa carta não é sem importância, mas de peso e conteúdo muito grave. O atraso pode ser de consequências muito sérias. Frei João, vai bem depressa buscar uma alavanca, estou na cela. Frei João diz, pois não, irmão, levá-la aí já já. Sai. Frei Lourenço diz, agora tenho de ir sozinho ao túmulo. Dentro destas 3 horas vai a bela Julieta despertar, vai maldizer-me porque Romeu ficou sem ter notícias de quanto aconteceu. Mas para Mantua vou escrever de novo, em minha cela vou deixá-la escondida, até que possa Romeu chegar aqui. Pobre cadáver vivo, enterrado numa sepultura. Sai. Cena 3. O mesmo. Um cemitério, com o túmulo dos Capuletos. Entram Paris e seu pajem, trazendo flores e uma tocha. Paris diz, dá-me a tocha, rapaz, e fica à parte. Não, apaga, não quero que me vejam. Deita-te ali embaixo do cipreste e o ouvido encosta junto do oco solo. Assim, não pisará o cemitério nenhum pé, sendo solo pouco firme, frouxo escavado pelas sepulturas, sem que o percebas. Deves assobiar-me, em sinal de que vem chegando gente. Dá-me essas flores. Faz o que te disse. Pajem à parte, sinto um pouco de medo, por sozinho me ver no cemitério. Mas que seja. Sai. Paris diz, minha querida flor, espalho flores em teu leito, ó, de pedras é o dossel. De água à noite trarei irrigadores ou o pranto amargo de meu fado cruel. Os funerais de nossa desventura flores farteão nascer na sepultura. O pajem assobia. O menino me avisa que vem gente. Que pé maldito pisa estes caminhos durante a noite, para perturbar-me nos funerais e ritos do amor puro. Como? Traz uma tocha. Noite, esconde-me durante alguns instantes. Retira-se. Entram Romeu e Baltazar, com uma tocha, enxadão, etc. Romeu diz, dá-me o ferro e enxadão. Toma esta carta. Logo que amanhecer tens de entregá-la ao meu senhor e pai. Agora, a tocha. Por tua vida te exorto, embora vejas e ouça seja o que for, fica de parte, sem vires perturbar-me. Se ora desço a este leito de morte, em parte é apenas para o rosto ainda verde minha esposa, mas, sobretudo, para de seu dedo de morta o anel tirar muito precioso que necessito para um caso extremo. Por isso, parte logo. Mas se, acaso só por curiosidade retornares para espiar o que fazer pretendo, pelo céu quebrar-te-ei todas as juntas e encherei o faminto cemitério com partes de teu corpo. Meus intuitos a esta hora são selvagens, mais violentos e inexoráveis ainda do que o tigre faminto e o mar revolto. Baltazar diz, vou-me embora, senhor, sem vos atrapalhar em nada. Romeu diz, assim, me provarás tua amizade. Toma isto para ti, vive e prospera. E agora, bom amigo, passa bem. Baltazar à parte, mas apesar de tudo, vou esconder-me por aqui mesmo. Não confio nele e temo seu olhar. Retira-se. Romeu diz, matriz da morte, detestável machila, que estás cheia da mais cara partícula da terra, assim te forço os machilares podres abre sepultura e te obrigo a aceitar mais alimento. Paris diz, Este é o Montecchio altivo, que banido foi por ter morto o primo de Julieta, por cuja dor a morrer veio aquela criatura incomparável. Ei-lo agora que vem para fazer nesses cadáveres alguma vilania opprobriosa. Vou prendê-lo. Adianta-se. Interrompe teu maldito trabalho, viu Montecchio? Como? É crível que a vingança vá além da própria morte. Estás preso, banido desprezível. Obedece-me, segue, morrer deves. Romeu diz, devo morrer, é fato, foi para isso que vim aqui. Mancebo generoso, tentar não queiras um desesperado. Foge daqui e deixa-me, reflete nestes mortos e que eles te amedrontem. Suplico-te, mancebo, não me faças arcar com o peso de mais um pecado, pois aqui vim contra mim próprio armado. Não fiques, vai-te diz no porvir que foi um louco que te fez fugir. Paris diz, importância não dou a teu pedido e prendo-te por seres criminoso. Romeu diz, queres me provocar? Então defende-te. Batem-se. Pagem batem-se, ó Deus. Vou já chamar a guarda. Sai. Paris cai estou morto. Se fores compassivo, abre a tumba e me deita com Julieta. Morre. Romeu diz, em verdade o farei. Porém vejamos estas feições, o nobre conde Paris, parente de Mercúcio. Que me disse meu criado, quando juntos caminhávamos para cá e minha alma atormentada não escutava nada. Não me disse que Paris e Julieta iam casar-se? Não foi assim, ou terá sido sonho? Ou então, por estar louco, pensei nisso, quando ele me falava de Julieta? Dá-me essa mão, ó tu que estás inscrito, como eu também, no livro do infortúnio. Vou depor-te num túmulo glorioso. Túmulo? Não, mancebo assassinado, uma lanterna, pois Julieta se acha deitada e sua formosura faz desta abóbada uma sala régia, transbordante de luz. Repousa, morto, por um morto enterrado. Coloca no túmulo o corpo de Paris. Quantas vezes, no ponto de morrer, ledo se mostram os homens. É o clarão da despedida, dizem quantos o doente estão velando. Oh, poderei chamar clarão a esta hora? Oh meu amor, querida esposa! A morte que sugou todo o mel de teu doce hálito poder não teve em tua formosura. Não, conquistada ainda não foste, a insígnia da beleza em teus lábios e nas faces ainda está carmesim, não tendo feito progresso o pálido pendão da morte. Tebaldo, jazes num lençol de sangue. Oh, que maior favor fazer-te posso do que com esta mesma mão que a tua mocidade cortou, destruir, agora, também, a do que foi teu inimigo? Primo, perdoa-me. Ah, querida esposa, por que ainda és tão formosa? Pensar devo que a morte insubstancial se apaixonasse de ti que esse monstro magro e horrível para amante nas trevas te conserve. Com medo disso, ficarei contigo, sem nunca mais deixar os aposentos da tenebrosa noite, a que desejo permanecer, com os vermes, teus serventes. Aqui, sim, aqui mesmo fixar quero meu eterno repouso, e desta carne laça do mundo sacudir o jugo das estrelas funestas. Olhos, vede mais uma vez, é a última. Um abraço permitivos também, ó abraços. Lábios, que sois a porta do hálito, com um beijo legítimo selai este contrato sempiterno com a morte exorbitante. Vem, condutor amargo. Vem, meu guia de gosto repugnante. Ó tu, piloto desesperado, lança de um só golpe contra a rocha escarpada teu barquinho tão cansado da viagem trabalhosa. Eis para meu amor. Bebe. Ó boticário veraz e honesto, tua droga é rápida. Deste modo, com um beijo, deixo a vida. Morre. Entra pelo outro lado do cemitério Frei Lourenço com lanterna, alavanca e uma pá. Frei Lourenço diz, São Francisco me ajude. Quantas vezes esta noite meus pés enfraquecidos tropeçaram em túmulos? Quem vive? Baltazar diz, é um amigo, que muito vos conhece. Frei Lourenço diz, Deus te abençoe. Querido amigo, dize-me que tocha é aquela ali que embalde a sua luz aos vermes empresta e aos crânios cegos? Ao que parece, está no monumento dos Capuletos. Baltazar diz, sim, é lá, santo homem. Lá se acha meu senhor, de quem gostais. Frei Lourenço diz, quem é ele? Baltazar diz, Romeu. Frei Lourenço diz, há quanto tempo está ele lá? Baltazar diz, há cerca de meia hora. Frei Lourenço diz, vem comigo até o túmulo. Baltazar diz, não ouso fazer isso, senhor, meu amo pensa que eu fui embora e me ameaçou de morte se eu ficasse a espreitá-lo. Frei Lourenço diz, então espera, irei só, já começo a sentir medo. Oh, receio algum caso desastrado. Baltazar diz, tendo dormido sob aquele teixo, vi em sonhos, parece, que meu amo se batia com outro, tendo morto. Frei Lourenço adiantando-se. Romeu! Romeu! Ó dor! Que sangue é este que mancha a entrada pétrea do sepulcro? Que quererão dizer estas espadas sem dono, a estilar sangue descoradas, neste lugar de paz? Entra no túmulo. Romeu! Ó, pálido! Quem mais? Que? Também Paris. Encharcado de sangue. Oh, que hora dura teve culpa deste acontecimento lamentável? A senhora se mexe. Julieta desperta. Julieta diz, ó meu bom frade, onde está meu senhor? Sei muito bem onde eu devia estar, onde me encontro. Mas onde está Romeu? Barulho dentro. Frei Lourenço diz, ouço bulha. Saí, senhora, desse ninho de morte, de contágio e sono contrário à natureza. Uma potência por demais forte para que a vençamos frustrou nossos intentos. Vem, bem logo. Teu marido em teu seio se acha morto, pares também. Vem logo, vou levar-te para um convento de piedosas freiras. Não percas tempo com perguntas, vamos, a guarda está chegando. Vem, bondosa Julieta, não me atrevo a esperar mais. Julieta diz, vai, que eu daqui não sairei jamais. Sai Frei Lourenço. Que vejo aqui? Um copo bem fechado na mão de meu amor. Certo, veneno foi seu fim prematuro. Oh, que sovina! Bebeste tudo, sem que me deixasses uma só gota amiga, para alívio. Vou beijar esses lábios, é possível que algum veneno ainda se ache neles, para me dar alento e dar a morte. Beija, ó! Teus lábios estão quentes. Primeiro guarda dentro vamos, guia-me, rapaz, qual é o caminho? Julieta diz, ouço barulho. Preciso andar depressa. Oh, se bem-vindo, punhal. Apodera-se do punhal de Romeu. Tua bainha é aqui. Repousa ai bem quieto e deixa-me morrer. Cai sobre o corpo de Romeu e morre. Entram os homens da guarda, com o pajem de Paris. Pajem é ali o ponto, onde está a acesa tocha. Primeiro guarda a sangue pelo chão. Passai revista em todo o cemitério, e se encontrardes alguém, prendei, ó! Saem alguns guardas. Ó vista dolorosa! Aqui se encontra, assassinado, o conde, Julieta a sangrar de novo e morta recentemente, que há 2 dias fora posta neste sepulcro. Ide depressa chamar os Capuletos e os Montecchios. Na busca prossegui.